andava tão sozinho pelo mundo de horror. Não tinha solução. Minha vida era uma tristeza. Não tinha felicidade que preenchia o meu coração. Hoje eu canto tão alegre, porque meu Senhor Jesus me deu razão para viver. Chama viva, chama viva, esta chama tão ardente, hoje aqui vai descer. Chama viva, chama viva, esta chama tão ardente, hoje aqui vai descer. Meu Jesus está aqui, abre os vossos corações para Ele entrar. E tu verás que o nosso Deus é poderoso e veio pra reinar. Meu Jesus está aqui, abre os vossos corações para Ele entrar. E tu verás que o nosso Deus é poderoso, Ele veio pra reinar. Meu amigo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que está acontecendo? O vento está soprando forte nos quatro cantos da terra, e tu irás ficar aqui. Olha, moço, não perca tempo. Meu Jesus está te chamando, como Ele me chamou. Abre o teu coração, deixa Ele entrar, e tu verás que Ele é Deus. Abre o teu coração, deixa Ele entrar. Está aqui, abre os vossos corações para Ele entrar. E tu verás que o nosso Deus é poderoso, Ele veio pra reinar. Meu Jesus está aqui, abre os vossos corações.